mundo gira, revirada, muitas voltas. E quem diria que aquela família seria feliz? Ninguém! Porém, o tempo passou, muita coisa mudou. Começando pela vida do casal que novo rumo tomou. Foi uma surpresa, com certeza, quando souberam que aquelas duas pessoas se converteram em evangelho e estavam completamente de alma e mente transformadas, prontas novamente para outras batalhas. Humanamente falando, seria difícil disso acontecer, mas pra Deus nada é impossível. Você pode crer que não há nada que Ele não possa fazer. Por quê? Porque a Ele pertence de todo o poder. Daí começaram a crer e a ver que a vida tinha sentido. Sim, nem tudo foi desperdiçado, ainda mais agora que nasceu o novo filho, lindo menino, presente divino dado por Deus. Agora a família estava reconstituída novamente. Seus planos eram os melhores possíveis, aqueles mais incríveis que ninguém botava fé. Fé, só que a fé era um instrumento que eles usavam para alcançar aqueles antigos objetivos que no passado foram frustrados, não realizados. Sonhos desperdiçados do passado, sim, a lembrança, mas agora uma nova esperança colocada naquela criança que era o início da grande mudança esperada por eles há meses. Mas eles não desistiram, estavam determinados. Mas eles não desistiam, queriam seus sonhos realizados. Mas eles não desistiram, estavam determinados. Mas eles não desistiram, tiveram seus sonhos realizados. Felizmente, a realidade agora era outra, bem diferente. O garoto crescia, se desenvolvia e surpreendia a todos. Educado, dedicado, sempre nos estudos. Orgulho do pai, da mãe, em tudo. Muitos foram os obstáculos que ele enfrentou, mas nunca desistiu, insistiu, conquistou o que queria, o que pretendia. Era um exemplo vivo de personalidade naquela família. Quem diria que ele seria assim? Com certeza só Deus. Não foi da noite pro dia que tudo se tornou tão maravilhoso. Quem dera, tudo fosse tão simples assim. Pensar, falar, querer, sem nada fazer pra ter. Pelo contrário, eles lutaram muito para vencer. Mas nunca deixaram de crer que Jeová Jireh poderia responder. Então no pequeno espaço de tempo tudo mudou, se transformou. O que não era realizado, enfim, se realizou. Agora viviam felizes depois de vários meses tristes. Depois de vários meses tristes, agora viviam muito felizes. Muito felizes. Mas eles não desistiram, estavam determinados. Mas eles não desistiam, queriam seus sonhos realizados. Mas eles não desistiram, não, estavam determinados. Mas eles não desistiram, tiveram seus sonhos realizados. Não sei dizer se todos seus sonhos já foram realizados. Nem sei se todos podem ou vão ser. Mas posso afirmar com toda certeza, sem medo de errar, que você deve lutar por aquilo que quer alcançar. Não, fique parado esperando que tudo caia do céu. Faça o seu papel, mesmo que seja difícil. O sacrifício com certeza traz a recompensa. Então por que você não tenta ao invés de somente ficar reclamando? Adiando a sua própria conquista. Insista, persista, põe o seu nome na lista daqueles que alcançaram seus objetivos na vida. O casal com certeza é um exemplo vivo daquilo que pode ser feito com a ajuda de Deus e seus filhos. Espero que isso sirva de lição pra você que quer vencer, que quer ser alguém, porque todos nós precisamos de incentivos. E isto foi o que eu fiz, te dizendo tudo isso. Não, cê esqueça que não foram dias, nem semanas, mas sim meses que se passaram para que chegasse onde chegaram. De uma família destruída, hoje reconstruída, feliz, cheia de vida. É, quase ninguém acredita. Mas o que importa é a vitória que alcançaram, depois de vários meses que perseveraram. Mas eles não desistiram, estavam determinados. Mas eles não desistiam, queriam seus sonhos realizados. Mas eles não desistiram, estavam determinados. Mas eles não desistiram e tiveram seus sonhos realizados.